baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho, da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sexo G versus Indecent. 7 DJs. Mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano. Feel the Power. O som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O som da tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 7 horas, 1 minuto. Boa noite, salve, salve, galera. Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo rolando aqui na 95,9 MHz Rádio Clube. A primeira no seu coração e também no blog do Som da Tribo, somdatribo.com. E também blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up é o Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Ah, 100%. 100%. Hoje eu tô daquele preço. Bombando. Só não pode bater na mesa, que esse barulho aí reflete no microfone. Eu sempre bato de novo. Tudo legal, né, Jaqueline? Tudo bem. Jaqueline, e aí? Alguma novidade, você que esteve aí ausente? Captou alguma coisa aí na nossa city aí, na nossa... Deixa eu pensar, Cortes. É porque é tanta coisa. Eu tô ainda invocado com aquele lance... Que a diversão das crianças de baixa renda aqui na cidade ainda é brincar e trabalhar com lixo. Tá demais aqui na cidade e ninguém toma providência. É verdade. Hein? Lugar de criança é na escola, lugar de criança é em casa, se divertindo, brincando e tal. Mas as crianças abaixo da linha de pobreza de Vitória da Conquista estão trabalhando à noite, com esse clima, frio. Sem luva, sem proteção nenhuma. Criança não é pra estar em container de lixo, não é pra estar mexendo em lixo, não é pra estar mexendo... com esse tipo de coisa, essa reciclagem erradíssima que está acontecendo no centrão aqui de Conquista. Qualquer avenida de Vitória da Conquista, nas Alamedas, nas ruas principais da cidade, os pais exploram as crianças para fazer o trabalho sujo, literalmente sujo. Aquilo que ninguém quer fazer, botam as crianças para fazer, mexer no lixo. E ninguém faz nada, ninguém... Sei lá, cadê o Bolsa Família? Cadê? Os programas sociais... da nossa criança cidade. Na escola e recebendo auxílio, né? Isso. Deveria ser. Cadê o Conquista Criança? Onde é que anda, hein? Mas vida que segue, né, Jaqueline? É isso aí, Miguel. O que que tá valendo aí pra galera já ligar pra cá? Cortes, tá valendo 2 ingressos para a Noite Fora do Eixo com Princípio Ativo e Rock Rocket na próxima quinta no Viela Sebo Café. Também 1 CD de Dylan Júnior e Banda Metamorfose, mais um ingresso pro show Baduche e Amigos amanhã na Praça... Na Praça Joaquim Correia. Isso, essa... aquela praça famosa ali, lateral à prefeitura. Lateral à catedral. Ah, certo, beleza. É só ligar, 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Thank you. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 7 horas 14 minutos, Stone Sour. Say You Hunt Me. Oh, o baterista da banda Stone Sour sofreu um infarto, mas o show que está marcado para o Rock in Rio vai rolar. A banda já confirmou que o evento vai rolar. Jaqueline, viu o microfone? Tá beleza? Oi. Ah, massa. Aí. Antes você curtiu Xamã Finally Home, aqui no Som da Tribo. Lembrando que o Som da Tribo é um programa independente, parceria fundamental. Galera que apoia o Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Via Lacebo Café, na rua Siqueira, Campos 350. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. Telefone 34258 00. Glam, quinta edição, dia 11 de junho no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo o seu. Metrópole, Team Moda pra galera, Team Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960 no bairro Candeias. CCIA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora para o segundo semestre. E Espaço X, presente é no Espaço X. Aqui o primeiro torpedo que chegou aí da Indiana. Indiana disse que está estudando, mas não deixa de escutar o hockey para relaxar. Beijos para a galera do Som da Tribo. Valeu, Indiana! O Som da Tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecent. 7 DJs. Mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O som da tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 48 minutos, o Som da Tribo até às 9 da noite, via 95,9, Rádio Clube, a primeira no seu coração, também sondatribo.com, acessa o blog do Som da Tribo aí, sondatribo.com, distintivoblue.com e também rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Os brindes aí, última chance para você concorrer aos brindes do Som da Tribo aí, liga para cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. Tá valendo dois ingressos pra Noite Fora do Eixo com Princípio Ativo e Rock Rocket, próxima quinta no Viela Cebu Café. Um CD de Dilan Júnior e Banda Metamorfose, mais ingressos para Show Baduche e Amigos amanhã na Praça Joaquim Correia. E também um ingresso para a Glam, quinta edição, que acontece no dia 11 de junho no Clube da Derruba. Clássicos da Tribo. Vamos curtir o Clássicos da Tribo aí. Clássicos da Tribo. Bitchin', fussin'. I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. Under, and I can still hear her complain. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I knew I'd miss her, so I had to keep her. Right in my backyard. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Creed 1, antes Guns N' Roses, I Used to Love Her. aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, já era, encerrou as ligações. Não, vamos tocar mais uma música e daqui a pouco a gente encerra aí os brindes aqui do Som da Tribo. Ingresso para a Glam, ingressos para a Baduchi Amigos amanhã, CD de Dylan Júnior e Banda Metamorfose e... Folia. E folia não, e Noite Fora do Eixo. Noite Fora do Eixo. Então liga, ainda há tempo, certo? 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. Tá rolando pelas principais ruas da cidade a segunda parada do orgulho de ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. Às 10 da noite, no Viela Sebo Café, tem o Reggae Roots da Ramanaia. Ingresso R$5 no local. Amanhã, domingo, a partir das 10 da manhã, no Lava Jato, estilo na Praça Joaquim Correia, vai rolar o show Baduchi e Amigos, mais Dylan Júnior e Banda Metamorfose, Excalibur Rock Band, Furiguana, Dati Senna e Ritualize, e vários convidados. Ingressos no local, R$10. À meia-noite, no Zul Bar, tem Ilux, balada eletrônica pós-parada LGBT, com os DJs Tony, Ivan e Seda de Salvador. Ingressos no local. Próxima quinta, dia 12 de junho, às 8 da noite, no... Não, Cortes, que dia é hoje? Ô, Cortes, hoje é dia 21 de maio. Próxima quinta, dia 26. Pronto, próxima quinta, dia 26 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo com Princípio Ativo e Rock Rocket. Ingressos limitados, R$5 à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. No dia 3 de junho, também no Viela, tem o show de lançamento da banda Naive. Ingressos e informações no local. No sábado, dia 28, no Apogeu, tem o Hit Reggae Fest com a banda Mr. Pump Killer, Fabian African e Complexo Rag. Ingressos R$10 homem e R$5 mulheres, à venda no local. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem a Glam Quinta Edição, com DJ Stone, Rick Trindade, Júnior Faiá, Chiquinho e Maurício Bange de Porto Alegre. Ingressos R$15, o primeiro lote à venda na Banca Central. E vai rolar no sábado, dia 28 de maio, lá no Sítio Café Bahia, às 23h59, a Flow One, edição especial um ano, hein? Ingressos à venda na Banca Central, pega aí e vira os Skate Shopping. O Som da Tribo. Traição. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Nove horas, três minutos, você curtiu Garboso Provoca, showzaço ontem da Garboso no Vela Sebo Café, show de lançamento do Que Você É Feito. Compre o seu CD da Garboso na loja da Suíça Baiana por apenas R$7. Vamos agora aos sortudos e as sortudas que ganharam os brindes aí do programa Som da Tribo. Ingresso para Noite Fora do Eixo, quem levou foi a Indiana Pereira dos Anjos, lá da Cidade Modelo. Repete aí o nome. Indiana Pereira dos Anjos, Matos. Do bairro? Do bairro Cidade Modelo. Beleza. Show de Baduxa e Amigos foi o José Ricardo Pereira Oliveira, lá do bairro Recreio. Certo. É, ingresso para a Glam foi o Maciel Lima Moura. Novaes. Maciel Lima Novaes, do São Sebastião. Do povoado de São Sebastião. E o CD foi pro Tom e Beleza. Grande Tom e Beleza, olha. Exceto aí o cara que ganhou o ingresso para Baduxa e Amigos, que vai pegar sua entrada amanhã na portaria lá do evento. Na praça. Quem foi que ganhou o ingresso? Foi José Ricardo Pereira Oliveira. José Ricardo, amanhã você pode chegar lá na portaria que seu ingresso vai estar disponível lá para você curtir Baduxa e Amigos. Os outros ganhadores é pegar seus brindes na terça-feira à tarde na sede da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café, na Siqueira Campos. Fácil, fácil. Quem ganhou o ingresso para a Noite Fora do Eixo, o CD e também, o que mais aí? O ingresso para a Glam. Glam. Então, beleza. Ingresso para a Glam, para as Noites Fora do Eixo e o CD da banda Metamorfose de Ilan Júnior. Todos lá no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos. Valeu, galera. Agradecer os nossos parceiros aqui, a galera que veste a camisa do Som da Tribo. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório ali na Avenida Siqueira Campos 350, do Viela Sebo Café. Também Bahia Frio, fica na Avenida Regis Pacheco 329, no centro. Glam, quinta edição, dia 11 de junho no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corre e garanta logo o seu. Metrópole Team, moda pra galera Team, na Rua Ernesto Dantas 85, no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, na Avenida Jorge Teixeira 960, no bairro Candeias. E Espaço X, presente aqui. Beleza? Dito isto, como sempre, foi bom pra você, Jaqueline Jack? Foi ótimo. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. E até sábado, a partir das 7 da noite, aqui no Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho às 11 horas da noite no Clube da Derruba em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho Taoff de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sexo X versus Indecent, 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O som da tribo.